é um suor. Toda nega faz amor com ele, toda branca tem o maior tesão. Arerê tem confusão na pele, tem chubia pra ser o protetor. Toda nega faz amor com ele, toda branca tem o maior tesão. Arerê tem confusão na pele, tem chubia pra ser o protetor. Foi no peito do trabalhador.